6258, boa noite, acione a edificação, autorizado chegada a Mari. Desce inicialmente para 3 mil pés, o altímetro no 017, vigilância em radar. Voo ITAP, 6258. Webjet 6746, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, informe no localizador. 2017. Luno 714, a linha decolada 10, vento no 30 graus com 8 nós. Autorizado a linha decolada 10, bom 714. No 714, decolado aos 39, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, voo 1896. Boa noite, 1896, prossiga. É, com o senhor a autorização? Ah, afirmo. Ok, tudo está alto. Sente saída prevista, Puca, transição Aracaju, aguarde cópia. Puca, Aracaju, aguardando voo 1896. 3170, táxi via Juliette, portal meia dúzia. Oitava e meia, pronto para a cópia? Pronto, prossiga. Autorizado João Pessoa, nível 370, via Priwisk 58. Saída Puca, transição Aracaju. Decolada 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5564, proteja. Autorizado então João Pessoa, nível 370, pela Priwisk 58. É a pista 10 com a primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 208 é o controle 5564, transponder, gol 1896. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Vai chamar para posicionamento, gol 1896. pé direto, a lanchonete B2 de coisa. Autorizado, chama para o táxi. Controle 674-6, estabilizado no localizador. Complete aproximação, chame 2-1895, bom pouso. 1895, boa, é o 6746. Canal 6258, desça para 2010. Ajuste 107, reclame no localizador. 2017, contraponto no localizador, o Oceanera 6258. 6746, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 79, altímetro no 0 no 7. Livre pouso, 1176746. Sétima quatro, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 12545, alterna 2685, boa viagem. Uno sete no quatro, controle. Uno sete no quatro, controle. Estamos com 141 a bordo, 2 horas e 20, autonomia alterna na Natal. Quente 141 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponte espera. No 0 no 7, Índia Alfa, reporte na ponte espera, 1994. Jet 6746, solo 47, livre à direita, táxi na frequência via alfa, reporte antes da Juliette. direita alfa, na... direita alfa na sua escuta, vai reportar para a intenção na Juliana 1746. Flete aproximação, chame tu, 8895, bom pouso. 895, zero, boa. Salvador, boa noite, passarinho do 9808, com informação alfa, está liberando 90 para 150. 9808, boa noite, essa é a identificação da presente voo ITAP, desça para o nível 050, ajuste o altímetro no 017, vigilante. Ok, voo direto ITAP, descendo para o 050, ajustado no 017. Claro, visão, Oceanero 6250. 6250, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 8 nós, altímetro no 017. Justo, livre pouso, vento no 0, Oceanero 6250. Objeto 6746, poderia confirmar a nossa posição de parada é o box número 2? Afirmo, táxi via Juliette, portão número 2. Obrigado. No 994, após o chané na curta final, ali mantém o no 0. Após o chané na curta, ali mantém o no 994. Solo 52, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Sua frequência, Alfa, reporte antes da Juliette, Oceanero 994, linha decola da 10, vento no 40 graus com 9 nós. Linha decola 10, ou 19, 94. Decolado 54, controle 120.8, bom voo. Controle 1208, muito obrigado, voo no 994. 2 Salvador, voo 1896, a gente está pronto para o pushback, fundamento na 0, posição 004. Autorizado, chama para o táxi. Está autorizado, chama para o táxi, voo 1896. Puxalém 6258, táxi via Juliette, portão 11. Ativo Juliette, 11 ao portão, obrigado, Chanel 6258. E, bom dia, Gol 994, decolou. Contato radar, sopa nível 350, perfil PUCA. Gente, na saída PUCA, sobe para o nível 350, Gol 1994. Pelo 9808, desça para 2000 pés. O altímetro no 096, informe no localizador. 2000 no 096, vai reportar o localizador 9808. Salvador, Gol 1896, pronto para o táxi 188, 188 pessoas, 2 horas e 40 de autonomia, alterando Fortaleza. 188 a bordo, 2 horas e 40, altímetro no 0 no 6, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera. Índia Alfa vai reportar ponto no ponto de espera, Gol 1896. Próximo ao ponto 0 da 1-0. 1-8-9-6, linha decola da 1-0, vento no 3-0 graus, com 9 nós. A linha decola da 1-0, gol 1-8-9-6. Nível 140 em subida, Gol 1994. 6994. Localizador 9808. Mete aproximação, chame agora 218-95, bom pouso. Passarelo 9808. 1895, obrigado, até já. Salvador, bom dia, passarelo 9808, estabilizado em LS. Bom dia, 9808, reporte externo. Passarei. O Gol 9808 é em São Nicolás. Recente. Decolada 02, controle 120, decimal 8, bom voo. Agora controle 208, gol 1896. Ministério contra a embaixada e travado, 9808. 9808, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 6. Gente, autorizado pouso, 9808. 96, contato mandato, supra nível 370, perfil Puka. 370, perfil Puka, gol 1896.